inteiro. Um sentimento de aproximação. De tudo que te oferecem é o que te faz ficar com medo. Quantos nela vejo em prol de evolução? Quantos eternatários já deixaram em nossas mãos? Já tentou pensar alguma coisa de bom dentro dela? Ou tentar reescrever algo apenas com a luz da fresca da janela? É isso que faz você pulsar, a impressão que o coração vai estourar. A mesma reação de quando alguém se apaixona. Um gole nessa lata pra garganta não secar. Vozes que me gritam do nada é o que me deixa mais com medo. Mas não a vejo pelo fato de estar distante. O relógio que anda mais lento que meu pulso faz tudo se tornar gigante. Mas dou graças de ainda estar aqui totalmente operante. A cada passo uma esquina, a cada esquina um sentimento de que querem minha vida. Ela vem, toma tudo, não sabe a quem nela você pode entrar ou sair. Te faz chorar ou sorrir também. Ela vem, toma tudo, não sabe a quem nela você pode entrar ou sair. Te faz chorar ou sorrir também. Nelas já se foram, falo porque presenciei. Já dei mancada no meio dessa confusão. Cheguei ao ponto de me isolar dessa multidão. Já tentei parar de correr devido à distância do meu coração. Os risos nelas são inevitáveis. A cada garrafa ela te convida a não voltar pra casa. Muitos dos meus já se foram assim. Não me perdi porque amanheceu antes de eu sair. Lembro-me bem antes de ver o sol, que era a primeira visão. As luzes de oxigênio que me chamavam, acendendo aquele prazer de sensação. Isso só se via dentro dela. Às vezes distante de todos, com a cabeça lá no travesseiro, ela mostrava-me a lua pela janela. Você existe até hoje, mas não sei se em você existe verdadeiros amores. A noite é assim, tá ligado? É um barato louco, só quem vive nela sabe. Ela vem, toma tudo, não sabe a quem nela você pode entrar ou sair. Te faz chorar ou sorrir também. Ela vem, toma tudo, não sabe a quem nela você pode entrar ou sair. Te faz chorar ou sorrir também. Perdi muitos amigos. O Cidinho, o Neninho, o Orlando jogador, de São, Siri, muita gente. Tô cansado. Descei, estou cansado. Não vejo o fim. Não vejo luz no fim do túnel. Não vejo soluções.